Vai começar a brincadeira! Cadê as meninas que querem quicar? Vem cá, vem! Vem da frente do palco aqui, vem! Ela senta e quica, rebola pro céu. Ela senta e quica, rebola pro céu. Ela senta e quica, rebola pro céu. Ela senta e quica, rebola. Olha, maluca demais, mas me satisfaz. Ou tem carinha de safado e me faz sempre. Só anda de R1, não quer saber de pop 100. Ela é capa de revista. Vou chamar ela pra dançar aqui em cima. Vem cá, vem. Toma aqui. Vem devagarinho, vai. Rebolando, vai. Senta, quica, rebola pro cima. Senta, quica. Vem, vem devagarinho, mais devagarinho. Quica, rebola pro cima. Ela senta e quica, rebola. Vai, senta por cima, rebolando, vai. E quica, quica. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola por cima. Ela senta e quica, rebola. Senta, rebola. É o bonecão da estrela. Rebolou. Tá bom? Assim tá bom, tá? Só por cima, vai. Devagarinho, devagarinho, vai. Na certeza ou incerteza, beleza não dá beleza. Eita, rebola.